Cabra da Peste. A pensar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pensar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Maravilha, maravilha. Um abraço, meu amigo Marcelo Francisco em Itaú, Rio Grande do Norte. Meu amigo Davi da Melo, Rio Branco, no Acre, também ligado no nosso programa. Muito obrigado. Edilene Ferreira, em Porto Walter, no Acre. Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Pablo, locutor, em Maracaçu Melo, Estadão do Maranhão. Muito obrigado. A Tonha Sá, a Valdete e sua filha Beatriz, em Santa Luzia do Pará. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. O Brasil inteiro está ligado. Victor e Léo cantam Fada. Mundo Sertanejo. Cadê as mãos em cima assim, passando energia, todo mundo com a gente, pra ficar bonito. Fada, vamos lá. Fada querida, dona da minha vida, você se foi, levou meu calor. Você se foi, mas não me levou. Lua, lua de encanto, ouça pra quem eu canto. Ela levou minha magia, mas ela é minha alegria. Vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu conto de amor. Alva que me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor.